tudo aquilo que é seu. Vá pra bem longe de mim. Eu vou te tirar do meu peito, não tem outro jeito. Vá embora. Só deixe uma fotografia no bolso do meu paletó. Ficar com você sem você te querer por querer, eu prefiro só. Não me fale de amor na saída, nem me olhe como quem vai chorar. Não me dê aquele beijo gostoso que é bem perigoso. Te pedir pra ficar, não quero que aconteça outra vez tudo aquilo que aconteceu. Quantas vezes te mandei embora, mas chegando a hora, quem chorou fui eu. Não te quero mais, não vou chorar na hora da partida. Eu vou tirar você da minha. Não quero que aconteça outra vez tudo aquilo que aconteceu. Quantas vezes te mandei embora, mas chegando a hora, quem chorou?